Controle, Cometa 83. Cometa 83, contato radar, submantém o 160, saída da EL. Cometa 83, submantém o 160, saída da EL. Cometa 83, autorizado direto coral. 83, autorizado direto coral. Gente, Cometa 90, mantenha no hotel. Mono 395, Mono 35 a bordo, alterna Galeão 420 de autonomia, pronto, parte. Parte principal, pós Índia e Alfa, ponte espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7. Bom voo, bom dia, Bona 395. Sim, parte principal, Índia e Alfa, é, vai em Palma Meio ou pode meio prato? Acordo, entrar em infraérea companhia foi tem condições de prosseguir por meios próprios. O senhor solicita a viatura, não tem condições, é isso? Negativo, meios próprios. A gente prossegue. Oito aguarde autorização, agora no 094. 094 poderá acionar na posição devido ao ar-condicionado? Acione aguardando autorização para o pushback, igual no 094, e de preferência baixa potência. Positivo. A previsão do pushback seria o quê? 4 minutos, 5, 3? 2 minutos. Positivo. Azul 5197, livre de decolagem, pista 10, vento 200 graus, 129. Decolagem, 197. Visual com o Boeing da Gol, taxiando no portão 62 agora. Afirmo, visual. Do tráfego ingressa Juliette e prossegue portão 09. E no através do portão 8, segue a viatura Follow Me até o 9, azul 4207. Sim, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado ingresso na Juliette. Até o portão 09, a partir do portão 08, segue o Follow Me, o azul 4207. Cometa 100, para BH, Serra Bravo, Bravo Hotel, está autorizado nível 160, via Whisky 1, até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, e após direto, conforme rota do plano. Decola da 10, com curva direita na subida da EL, transição coral. Aciona transponder 5520, controle 120, decimal 8. A linha mantém o voo no 395. Nível aprovado e 1208 controle, Cometa 100 no pátio militar, em livre acionamento, chame pronto para o táxi. Cometa 90, inicialmente irá subir para o nível 140 após aguardar a liberação do controle. A retaguarda é o Embraer 190 da Azul, que vai parquear a sua esquerda no portão 9, após um mês em coordenação, inicie e chame táxi, gol 1094. Gol 1395, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 119. Livre decolagem, gol 1395. Cadamari, desce para nível de voo 050. Ajuste no 097. Plano 97 afirma, decolada 07, 120, decimal 8. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 5197. Azul 5197, contato radar, saída da Elso, mantenha 370, autorizar direto Leda. 370, eu vou direto Leda, 597. Confirmo nível autorizado, pedido 597. 340. 340. Piscina 0 ali, mantém piscina 0. Alternativa ali, mantém. Liga. Trip 5595, autorizar direto, ponto seguro. Ponto seguro, certificado. E vai manter a posição na taxiway. Hotel, chama a torre 118 decimal, corrigindo cometa 100. Se considera autorização, mantenha a posição, estou com tráfego. Vai prosseguir para o pátio militar, ok? Aguarde a autorização. Cometa 100, 5 decola, passando 2.000 pés. Cono 395, contato radar, submantenha 360, saída da El. Sim, a gente mantém o perfil da saída da El, Cono 395. El 27 no 3, autorizado cruzar a pista 1028. Reporta livrando e ajusta na frequência livre. Estabilizou no 1.62. Gol no 1.62, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 1.18, decimal 95. 95, boa. Tui, hotel, origina é o Learjet, após o Lear, vai manter a taxi hotel, chamou na torre em 1.18, decimal 95, para ingresso de decolagem, altímetro no 0, no 7, bom voo. Bom voo. 128, final 0. Cometa 90. Cometa 90, contato radar, submantenha o 160, saída da El. Cometa 90, pirata 1.60. Confirma a liberada restrição do 140. Cometa 90, livre, submantenha o 160. 90, mantém, segurar e manterá. Gol no 395, quando possível, motiva. Gol no 395, mantém inicialmente o perfil de saída. Mantém, 395. Tira aproximação, reporte 20 pouso, baixar travado, ajuste no 0 no 7. Baixar travou no 62. Livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 12 nós. Gol 1162. Livre pouso, 1162. Agora a tecnologia está recíproca. Um Conde, autorizar direto o Bonf, para a chegada Bonf, ajuste em Salvador no 097, reporte para a descida. Dado Bonf é a descida, na prova de Bonf, o Eco Romeo 90. Tente desça para 4 mil pés, Eco Romeo 90. Dona 395 informa que está curvando a esquerda na proa 180, aproximadamente de 20 milhas. 180, sim, chegou no 395. Trip 595, chame centro Recife, 133, decimal 95, alterna 125, decimal 1. Cometa 100, bom dia, confirma, tem condições de decolagem a partir do hotel? Gente, alinhe, mantém pistão no zero, Cometa 100. Voo 1162, no solo 13, libera direito, chame o solo em 121.9. 9, boa. Costa 90, suba restrita, nível de voo 140. 90, suba restrita 140. Azul 5197, chame centro Recife. 133.95, alterna 125.1. 66 Azul, decimono, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. 190 graus, 14 nós. E Alfa, após Juliette, portão é 10, portão 10. No través do portão 8, segue a viatura Follow Me até o 10. Gente, autorizado o táxi pro 10, no 8, seguindo Follow Me, 1962. Salvador, muito bom dia, o gol 1864, sempre informação, Zulu. Gol 1864, aciona identificação, chegada Mari. Identificou, tá na chegada Mari, gol 1864. Gol 1864, desça para nível de voo 050, ajuste na 097, direto e tá. 050, 1097, táxi, gol 1864. Vai de Rio 5862, 00. Sané 6200, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizada. 2017, vai chamar estabilizado X-Ray, 6200. Cometa 100, decolada 05, chama o controle em 120.8. 120.8, Cometa 100. Gol, passa nível de voo 145, chame centro e Recife, 133.95, alterna 125.1. 339525, né, o gol 1395. Gol 094, aguardando liberação, sugere devido formações à nossa frente, curva esquerda após mil pés com referência, pode ser? Será coordenado, gol 094, aguarde. Certo. 90 para ali, esperar para 160. Pronto, Salvador, Cometa 100. Cometa 100, contato radar, submantém 160, saída da El. Cometa 100. Zona 094, autorizado decolagem, curvando à esquerda 1.000 pés, mantendo referências visuais, o vento 200 graus, 1.3 nós. Tem decolagem, gol 1.094. Agradecido também, ok? 1.395, chame centro Recife, 1.33.95, alterna 1.25.1. Tentou contato em relações frequências e negativo, gol 1.395. Gente, alterne 128.8, alterna 126.0. 228.260, gol na 395. Meta 83, chame centro Recife, 133.95, alterna 125.1. Um, dois, cinco, decimal, um. Cometa 100, autorizado direto, Coral. Cometa 100, autorizado, coral, direto. Cometa 100, correção, direto da El. 100, direto da El. Uno 094, decolada 18, chame o controle em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Sole, bom dia, voo 094, decolou com voo esquerda. Se for possível utilizar Momo, agradecemos. 1094. 1094, contato radar, saída Momo, submantenha 370, autorizar direto Momo. Direto Momo, agradecido para 370. 1094. Canal 6200, complete final procedimento e ele efetuei, chame torre 118.95. 895, bom dia. Bom dia, bom dia. Gol no 864, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final procedimento e ele efetuei, reposto estabilizado. 2000 pés, no 097, reposto estabilizado, localizado S2AB. Gol no 864. Livre pouso, pistão no 0, ventura 90 graus, não 2 de nós. Livre pouso. Autoriza a coroa de Cogbu para o 694. Autorizado Cogbu, gol no 094. Ok. Xené 6200, no solo de 24, libera direito e chame o solo em 121, decimal 9. 29. Eco Romeo 90 é autorizado direto pelo, descendo para 2.000 pés. Ajuste na 097. Direto pelo, descendo para 2.000 pés, Eco Romeo 90. Taxi via Alfa e Juliette, portão 04, bom dia. Alfa, Juliette, 04, bom dia. Eco Romeo November, prossiga. Eco Romeo November, confirma o controle. A nossa intenção é pública da 17, caso visual. Eco Romeo November, ciente, tem condições de voar direto rotatória? Condições de voar direto rotatória. Sim, Eco Romeo November, reporte para a modificação do plano de voo. Alterna 4. 1094, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 1094, grave. Estabilizado, localizador da 10, gol 864. É com o meu novembro, sim. Plano de voo modificado 1427. Desça para 2500 pés. Ajuste na 097. 2500 pés, 2500 pés de rotatória. É com o meu novembro. Boa noite, 64. Estabilizado por 190. 1864, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, 1864. Espera daqui a pouco. Zero, chame Centro Recife, 133, decimal 95, alterna, 125, decimal 1. Pouso, pista 190, com 94. Salvador, 391, informação Yankee, pronto, cópia, número? Galeão. 391, Galeão, nível 340, está autorizado, via Zulu 10, até ESMAP, Eco Serra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP. Após ESMAP, conforme a rota do plano de voo, cola da 10 com curva direita na subida da EL, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5534, controle 120, decimal 8. Galeão autorizado, 340, Perzulo 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena, chegada no Galeão. Decola da El, Leda, Motiva, chama Salvador 120-80, o código é o 5534, 3191. Python 391 no portão 5, chame pronto. Camará. Solo, bom dia, Azul 4207, formação Alfa. Para Rio de Janeiro, nível 340 está autorizado, via Penzulo 10 até SMAP. Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após SMAP, direto Lúbito. Lima, uniforme Vitor Tango Oscar, Lúbito, após direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, após conforme rota. Colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5527, controle 120, decimal 8. São 9, chame pronto, Azul 4207. Voo 1864, no solo 31, libere a direita e chame o solo em 121, décimo 9. Direita desse lado, 864. Galeão, nível 360, está autorizado, via Penzulo 10, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após SMAP, direto Lúbito, Lima, uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano, colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. 360 autorizado para o Galeão, via Penzulo 10 até SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após falta do plano. Decolada 10 curva direita, saída da El, Leda após Motiva. Aciona 535, controle 120, decimal 5. Perdão, 120, decimal 8. Vai, de bono 556, chame pronto, pushback, acionamento. Então, fala, Salvador, boa noite, 64, Libra. 64, via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612. Eco Romeu, November, visual com campo. Avisado já o encomendamento. 100 para ingresso no circuito, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, grátis. Papá, papá, encontro da beira. Eco Romeu November, reporte na final da 17, ajuste no 017. Reporte na final da 17, não é encontro da beira. Meta 1100, chame Centro Recife, 133, decimal 95, alterna 125, decimal 1. Centro 1100, Pode baixar, checar do Eco Romeo da Bahia. Eco Romeo 90, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, confirme, pátio. Pátio 5. Gente. Eco Romeo 90, livre pouso, pista 17, vento 1200 graus, 12 nós. Da Bahia. Eco Romeo November no solo 37, libera direita, estação na frequência livre. Salvador, tá 3190, pushback, acionamento 05. 91 portão 5, tá livre, chame táxi. Autorizado, tá 3191. Pushback, acionamento, o azul 4207 no portão 9. Controle Salvador, azul 4060, pode prosseguir via. Autorizado, azul 4060, deixa para 2000 pés, ajuste no 097, eu posso estabilizar. 2000 pés no 097, reportará estabilizado no X-ray, azul 4060. Solo Salvador, bom dia, tá 3895. A gente dá informação, Alfa, solo autorização. 3895, Guarulhos, nível 340, está autorizado via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge. Após Bridge, intercepta o Pesolo no 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, e após Trive, direto Poços. E após, conforme, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Está 3295, centro de São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola da 10, com curva pela direita. Fica perto da saída da EL, transição Leda, após boa posição ótima. Descendo da Brasil 1-0 até Brite, Brasil 1-6 até Bravo Hotel Zulu Belo Horizonte, boa triste e posse de causa prossegue conforme. 5-5-4 no o transponder e o controle Salvador 1-2-0-8, está 3-2-9. Barreto, então 3-8-9-5, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Formarei, está 3-8-9-5. Sotaque Azul 4, 207, 86, 3 horas e 40, Campinas. Tiso 4207, Pátio Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro no 017, tomou voo. Pátio Índia, ponto espera torre 895, Azul 4207, obrigado, bom dia. Completa X-Ray 1895, Azul 4060. Salvador, bom dia, Azul 4060, final da novela. Azul 4060, bom dia, continue a aproximação, reporte de pouso baixado travado, ajuste no 017. Reportará quando baixado travado, ajustado no 017, Azul 4060. Próximo ponto de espera, pronto. 4207, mantenha o ponto de espera. Ok. Tango Lima, Kilo Bravo, bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 097. Travou, Azul 4060. Azul 4060, livre pouso, pistão no 0, vento 200 graus no 0 nós. Livre pouso, pista no 0, Azul 4060. Ok, está aguardando. Ronaldino da Santa, 4 horas, Brasília, 1970 a bordo. Táxi autorizado, 3191 em frente, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, altímetro 1017. Táxi autorizado, ponto de espera na Bravo, chama a torre, 1895, está 3191. Ono 556, após o Airbus da Santa, autorizado, chama táxi. Após o Santa, autorizado, chama táxi, 1956. Natal, pronto, cópia. Autorizada Natal, 330, Upper Zulu 10. Decolada 10, curva esquerda, Buca, transição de paz. 1208, aciona 5517. Zulu 4207, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, Último 3, Força Aérea correto, livre acionamento, pátio militar, chama táxi. Papá, confirma? É com o Romeu, novembro. Posso dar de acionar o Israel para o 45 para dar apoio aqui ao Romeu, novembro? Afirmo, é uma viatura? Bom nome. Zero direito, 29, 240, né, Verba? Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, pistando 0, vento 210 graus no 0, nós. Alinhar e decolar, 042. Avião pode gente, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, previsão de 3 minutos para decolagem, então 3-1-1-1. Me deu que está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, então 3-1-1-1. Afirmativo. Eco Charlie, Hotel Mike Zulu, tem flight level 150, on frequency, Salvador Pulse. 4207, decolada 46, chama o controle em 120, décima 8. 208, obrigado. 4207. Azul 4207, contato radar, submantenha 340, saída da El. É, até o 340, obrigado. Possibilidade da proa de Daelda presente com o azul? Autorizado Leda, azul 4207. Leda, muito obrigado. Horas e 25 ou 3:55? 3:30. 3:30. 1:55, meia táxi à direita via Índia. Ponto de espera 1:18, 1:95, ajuste 1:09, 1:05. Com ajuste, confirma? Confirma. Confirma ajuste que eu vou 1:05, 1:07. 1:07. 1:07. Então, 3191, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 0-9-9. Decolar autorizado, pista 1-0, tá 3191. Corregou na 556, ponto de espera da 0-1. Zona 556, bom dia, observe a rolagem do Airbus da TAM. Após a Lima, tem cabeceira 1-0. Faz a rolagem da Lima, tem 1-0. Ajuste 1-0-1-6, chegada Mari, descida para 1-1-0, gol no 4-5. O gol no 4-5-5, deseja voar ITAP para evitar informações. Autorizado ITAP, gol no 4-5-5. autorizado e TAP, voo no 455. Vila 91, decolada 50, chama o controle em 120, décima 8. 08, são 3191. Eco Charlie Hotel, Mike Zulu, clear this way. São 3191, decolado, dial leader. São 3191, contato radar, submantenha 340, saída dial. 340, perfil dial, quando possível, pro de leader. Autorizado leader, são 3191. 3191, autorizado leader. Arcana 0112. Para mim, é só corredor forte ou corredor axé também? Seguinte. 02 a bordo, acionamento táxi 4 torre 11895. Roma 455, desça para nível de voo 090, permanece ajuste no 096. Tráfego que o precede, 1 hora, 105 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo 080, em descida para 050, Charlie 402. Em descida para o 90, ajuste no 096, ciente do tráfego, voo no 455. Uno 556, autorizado decolar, pista no zero, vento 210 graus, no zero longe. Autorizado decolar, gente, no zero voo, 156. Solução 3895 para o táxi, com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o galeão. 3895, táxi à direita via Índia, ponto de espera 1895. O altímetro no 097. No 097, livre táxi, primeira direita, tá? 3895. No 4207, chama o centro Recife, no 3395, alterna 125, décima 1. 3395251, obrigado. O 556, decolar 253, chama o controle em 120, décima 8. 208, 156, obrigado. Desce para nível 80, voo no 455. Papatango, Lima, Silo Bravo, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. Controle Salvador, gol no 556, saída da El Motiva, USFS. Gol no 556, contato radar, submantenha 360, saída da El Leda, autorizado direto Leda. El Leda, autorizado Leda, no 556. Controle, dá pra ver se toda a minha base lá se dona, alguma coisa bravo? Em Maquilo Bravo, mantém inicialmente a chegada. 4 a bordo, ataque até o hotel, quando lá, 1-1-8-9-5 a torre, ajuste o chão 0 no 7. No 455 atingindo o nível 80. Gol no 455, desça para níveis de voo 060. 060, gol no 455. Você pode ir? Você, corrigindo, chama minha vez no 3. Utilizado Galeão 360, operador 10. Decola da pistão 0, curva direita da El Leda Motiva. 1208-5550. 62-13-360 para o Galeão. Peso Luna 0, recolta no 0, curva direita da El Leda Motiva. 208-5550. Correto, 6213, chama por especificamento. Salvador, boa tarde, 3895, ponto perdão 0, pronto para decolagem. 3895, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 200 graus no 0 noite. Celinho decola no 0, 3895. 02. Qual a velocidade do tráfego, por gentileza? 195, de grau de 20. Obrigado. Controle, 3804, bom dia. Tá, 3804, bom dia, senhor de identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste no 0 no meio. 050, com o meio 16, não mantém inicialmente o perfil. Gol no 455, voe direto Duna, desça para nível de voo 050. Direto Duna, descida para o 50, o gol no 455. Então 3191, voe direto Bridge, chame Centro Recife, 133, decimal 95. Gol no 395, pro de Bridge autorizado, então 3191. Recife, decorre 3191. Gol no 455, atingindo o nível 50, mantendo. Sim. 025 no meio, confirme, vai decolar da interseção? Estima que o Bravo irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o último veto. Gol no 455, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento e LSXV, reposta estabilizada. Descida 2000 pés, ajuste 1016, gol no 455, reportará estabilizado no X-ray. 2083895, bom dia. 3895, bom dia, contato radar, submantenha 340, saída da ELSA. 3895, bom dia, sente perfil da saída da EL, pode voar Leda? Autorizado Leda, tá 3895. Direto Leda, tá 3895. Patango November Yankee Mike, autorizado decolar, vento 200 graus, 10 nós. Reporte na perna do vento da 1-0. muito longo, tá bem até no Zé, mas eu vou tirar. Foi na proa de Dunas. Contra o vento da 1-0, novembro, e aqui mais? Contra o vento da 1-0, mas eu vou tirar. Voador Goma 556, passando nível 50. Uno 556, chame Centro Recife, 133.95, alterna 125.1. 335251, 956. Tango novembro Yankee Mike, decolada 00, reporte na perna contra o vento da 1-0. Controle na perna contra o vento da 1-0, do Yankee Mike. 3804, necessita sair de uma formação à esquerda, pro 052, ok? Sente reporte terminando de visita, 3895. Ok, reportará por isso. Após o desvio deverá aproar a etapa, não tem condições de voo amarelo. Turma, reporte livrando o eixo 1028. Refrezar de Luzano, repassarão e livrando, mandando o que mais. Na 2, controle Salvador, sendo identificação, desce para o nível 060 na chegada à Mária, ajuste o altímetro no 096. Identificou 060, Mário no 096, devido a informações, o senhor poderia autorizar a guarda de etapa que é presente? Autorizado. Presente SAP, então deve ser o 060, voo 9962. O 3804 também voando SAP da presente devido à formação, ok? Livre SAP, o TAN 3804, desça para 4 mil pés, altimetro no 06. 2016, 4 mil, SAP. O 3804. Uno 455 estabilizado no X-Ray da 10. Uno 455, torre 118, acima 95. Torre 118, decimal 95. Obrigado. O autorizador deu para o Lima Quilo Bravo? Papatango Lima Quilo Bravo está autorizado a final do procedimento LF X-Ray 1-0, desce para 2 no pé, altímetro no 0 no meio, reporte estabilizado. Bom, Salvadora, Azul 4076. Azul 4076, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 070 na chegada à Mari. Ajuste altímetro 1016. Identificação 070-070-070. Primeiro corredor certo. Novamente,